Já faz um tempão que eu tô querendo te dar um toque. Cuidado com o coração, veja lá, não se revolte. Saiba que é normal, às vezes acontece. Como diz o ditado, tudo que sobe desce. Só que pra descer, precisa subir. Sou seu amigo, posso te substituir. Uma, duas, três tentativas e nada. Nenhum minha, meu camarada. Não vou dizer pra você que eu dou 4, 5 na moral. Quantidade não é meu ideal, tá legal. Não me leve a mal, fama de animal é fundamental. Manter o visual, só que teu nome, bicho, tá na boca do povo. Rei dos 5 contra 1, viciado em carapim com ovo. O bonito é sangue bom, trabalhador. O bonito é segurança de um cinema pornô. Só que na hora H, pede pra parar. Depois de tanto tentar, e o que é pior, justificar. Vira e dorme, deixa pra amanhã. Tô cansado, mina, larga do meu tchan. Bonito, você tem. Lamentável a sua situação. Não adianta negar, é em vão tentar dizer que não. É melhor ouvir e refletir. Se pluga bonito, a casa vai cair. Lembra Gestrubina, aquela mina lá de São Mateus. Lá na vila você disse que comeu. Só que ela anda espalhando pra mulherada. Fiquei com esse cara uma hora e nada, que mancada. Também vi você na venda do seu Joaquim, comprando 4 quilos de amendoim. Não é mentira não, a bichinha da vila também viu. Menina, esse passou a mil. Bonito tá embaçado do seu lado, tem algo errado. Pega leve, fique calmo, você tá armado. Comentário é que a pistola tá sem munição. Negando fogo na hora da decisão. Só que na hora H, pede pra parar. Depois de tanto tentar, e o que é pior, justificar. Vira e dorme, deixa pra amanhã. Tô cansado, bitch, larga do meu tchan. Bonito, sou seu amigo, não quero vê-lo em perigo. Precisando, pode contar comigo. Não tenha vergonha, encare a situação. Será pior continuar dando brecha. Eu gosto de você, te considero como irmão. As minas tão de arco aberto, mas você tá sem flecha. Sua caneta já não escreve mais. Que diferença do bonito de alguns anos atrás. Esse é o toque que eu queria te dar. Paro por aqui, vamos aí bonito, você vai conseguir. Você é grande, forte e bonito. Um cara novo, de pura ilusão. Ó o bonito broxando de novo. Bonito você tem.